Agora chegou minha vez de falar para você que quando tu me sufoca fica chato. Seu ingrato, tá zoando meu plantão. Vacilão assim que eu trato. Na ignorância, na estupidez, sua maluca. Quem se joga de qualquer altura sempre se machuca. Você e a desconfiança, parece criança. Mexeu no meu telefone, agora quer saber o nome da mina que tava na minha lista. Pode ser qualquer piranha que tu conheceu na pista. Eu sei que pra você, mulher nenhuma presta. Se eu não tiver contigo, acha que eu tô em festa. Não esqueço de cada escândalo que você fez quando fantasiou que eu tava dando trela pra minha ex. Me xingou, ofendeu, me atacou, agrediu, empurrou nossa relação pra puta que pariu. Explosiva, violenta. Vai ser muito difícil achar alguém que te aguenta. Muito marrenta, catuaba com pimenta. Leva todo meu dinheiro e continua ciumenta. Tudo que eu faço pra você nunca tá bom. Se incomoda com a minha marola e o volume do som. Fala alto, é brigona, postura de mandona. Se gaba com as amigas dizendo que é minha dona. Tem cara de anjo, mas é bruto. Filho da puta, eu quero dar um papo, não me escuta. Filho da puta, se eu olho pro lado ela me chuta. Filho da puta, na frente dos outros me insulta. Filho da puta, sempre duvidou da minha conduta. Filho da puta, e só, geralmente ensopado na cachaça, contando um monte de caô e disfarça. Só que eu não dou mole, batido você não passa. Tá chapado, tá sem graça, com o nome na praça, borracha fraca. Meu Deus, olha só como me ataca. Parece uma doida da boca suja. Seu babaca, fica preocupada com outra mina e nem se ligou que a nossa relação caiu na rotina. Eu bebo, bebo pra esquecer que quando eu chego em casa tenho que aturar você. Você não me atura. Parece polícia me jogando na parede, de olho na minha carteira, me dando uma dura. Todo errado, seu comportamento é de quem tá devendo. É o seu próprio veneno que eu tô te devolvendo. Tá velho demais pra se comportar como um menino. Pode jogar tudo na minha conta que é comigo que eu assino. Pela saco, faladora, seu cachorro, opressora, todo malandrão. E você, controladora, me acusa sem ter prova. Jamais. E morre de ciúme de mina que é mais nova, cavando a própria cova, dando um tiro no pé. Quero ficar bem longe, escaldado com esse tipo de mulher que nem você, que só pensa em me fuder. Quero fazer amor, ela quer luto. Filho da puta, muda esse vocabulário, seu otário. Já tô acostumado com esse seu esculacho diário. Se a relação tá fria, a culpa também é sua. Se tiver faltando em casa, a gente vai buscar na rua. E implica com tudo, cisma com todo mundo. Até a minha roupa te incomoda, vagabundo. Mas com estilo que não gosta de deixar bala, rebatendo no debate que apaga sua fala. Se veio pra dizer que vai embora, já vai tarde. Eu vou ficar na pista com os amigos. Seu covarde, tá me ofendendo, porra. Eu não sou sua cachorra. Se a safadeza tá no sangue, eu quero mais é que tu morra. E que se foda e saia do meu caminho. Seu final vai ser cruel, barrigudo, velho e sozinho. Mó vacilão, cheio de mancada. Mas é você que me liga querendo assunto de madrugada. Não ligo mais, você não é sagaz. Se quer ficar na putaria, tanto fez, tanto faz. Já tô na direção de alguém que me mereça, pra que filha da putice como essa não aconteça. Não vou deixar um traíra safado na minha casa, que se queima, não tem fogo e não acende a minha brasa. Você deixou o bagulho ficar morno, agora fica na sofrência sem saber porque foi corno. Tá se achando, se perdendo, sua fama tá morrendo, se sentindo o fodão, dono da situação. Só que não, não brinque com meu sentimento, você não merece respeito, não. Me respeitou, se acomodou quando era o cara, me ignorou. Seu filho da puta que fica no muro e não sabe o que quer. É um moleque vestido de homem brincando com sentimento de mulher. Agora chegou ao fim, tá arrependido que eu sei. Fica ligado, vagabundo, porque eu fui. Desapeguei, desapeguei, desapeguei.